Seu cheiro transbordando, perfumando o ar. Quanto sinto me faz cada vez se apaixonar. Só em saber que eu quero sempre você. Volto a ser criança, perco o meu ser. Coisa mais linda essa mina, inexplicável. Pele macia de véu, lábios de mel. Anjo caiu do céu, loucamente amável. Sou fiel, demonstrei, amei, inexplicável. Quanto escuto o som da tua voz. Lembro quando nós ficávamos sempre a sós. De te beijar, abraçar, ficava saciado. Só com você perco o ar, fico apaixonado. Meu amor a te amar, fico mudo e surdo. Nada importa, perco o sentido do mundo. Profundo minha esperança, certeza. Algo maravilhosa, minha linda princesa. Eu te amo, volta pra mim. Te quero aqui, não faça assim. Como eu te quero, baby. Como eu te quero, jamais te esqueço. Eu posso sentir teu carinho por mim. Não faça assim. Como eu te quero, te quero, baby. Como eu te quero, como eu te quero. Longe de você, nem sei mesmo quem sou. O arco-íris, as rosas no jardim muda de cor. Meu amor, só saber que eu te quero. Volta por favor, sempre aqui, eu te espero. Te peço mais o que fiz, deixei tudo, te quis. Só quero viver com você no mundo feliz. Peço alívio, estou sofrendo nesse mundão. Decepção, preenche o vazio do coração. Me dê sua atenção, me liga por favor. Onde você está, pelo menos um alô. Você saiu de mim, nem se despediu. Simplesmente do mapa, você sumiu. Que atitude hostil, foi embora, decidiu. Porque de mim você já desistiu. Quero forças, quero sair, me diz. Quero te abraçar, pedindo bis. Eu te amo, volta pra mim. Te quero aqui, não faça assim. Como eu te quero, baby. Como eu te quero, yeah. Jamais te esqueço, eu posso sentir teu carinho por mim. Não faça assim. Como eu te quero, te quero, baby. Como eu te quero, como eu te quero. O que fiz, o meu erro, você já perdoou. Peço ao Senhor, traga pra mim o meu amor. Quero esquecer tudo que já passou. Numa do esquecimento tu já lançou. Meu amor, não esqueço o relacionamento. Aquele amor falso pra mim, não aguento. Aqui está a pessoa sempre a te amar. Estou descalço, me falta aquele par. Aliança sem noiva, não posso me casar. O inimigo enganou, com ela não posso contar. Seta do diabo penetrou, o vírus causou. Da presença de Deus, ela se afastou. Dos ensinamentos do Senhor, ela desviou. Seu ego te magoou, no mundo ofuscou. Pensamentos bons não vêm, contém. Só coisas ruins, que não me convém. Só coisas ruins, que não me convém. Eu te amo, volta pra mim. Te quero aqui, não faça assim. Como eu te quero, baby. Como eu te quero, yeah. Jamais te esqueço, eu posso sentir teu carinho por mim. Não faça assim. Como eu te quero, te quero, baby. Como eu te quero, como eu te quero. Sem destino, desesperado, saio na marginal. Guiado pelo espírito maligno do mal. Deus generoso me conduz até o hospital. Vejo uma pessoa ali, passando mal. Desnutrida com HIV, querendo viver. Desesperado, toma conta do meu ser. Porque Senhor, essa pessoa tem que morrer. Da água viva, ela ainda pode beber. Meu Criador não deixa ela morrer assim. Chego mais perto, ei moça, vou orar por ti. Reconheci essa moça no peito, uma dor. Não acredito, é aquela que me amou. Abandonou seu ser, Criador, seu amigo. Senhor, restaura o coração, está ferido. O anjo querubins, quero o melhor pra mim. Me tira do fundo do poço, enfim. Eu te amo, volta pra mim. Te quero aqui, não faça assim. Como eu te quero, baby. Como eu te quero, yeah. Jamais te esqueço, eu posso sentir teu carinho por mim. Não faça assim. Como eu te quero, te quero, baby. Como eu te quero, como eu te quero. Eu te amo, volta pra mim. Te quero aqui, não faça assim. Como eu te quero, baby. Como eu